Reis, a obra mais rara do mundo. Da Vinci no vídeo pintando a 60 quadros por segundo. No dedo o anel de Saturno, a sua mente agora eu inundo. Esse verso é só gota d'água, eu trouxe Baikal, um lago profundo. Vem, de pé igual suricate numa pradaria, onde levam nossos sonhos tipo padaria. O seu piso, uma pistola, o que sacaria? Quem não é cabela voa tipo Zacarias. Pelas ruas da quebrada eu decido um salve. No moleque boca suja igual desse Gonçalves. A meta é não ser preso, ele busca ser melhor. Um olho na justiça e um na grana ser veró. Big Ben social poderá ser um astro, já tem na conta. Paz trabalhando demais igual o sol e a lua, nunca se encontra. Só cara de bandido aqui, nenhuma Barbie. Ah, o crime não é o creme, muito menos o de Barbie. Ah, eu peco amor das mãos do Equador, nas linhas que te corta ao meio tipo a do Equador. Sem compressão já racha, muita pressão na caixa. Novos Beatles chamam atenção na faixa. Time pesado, plano pensado, na calma fui convocado. Tô fechado com atentado, na palma é campo minado. Selva, Diego, eu quero a liberdade de cantar com a alma, pra quando eu for só deixar saudade. Lembrei de cada palmo que andei, às vezes chorei e me senti só. Estrada é perigosa e sem lei, e quando cansei vi que era maior. Tive que crescer sem pai, não olhei pra trás jamais. Vou deixar de usar minha voz, nós por nós. Descansem em paz, todos guerreiros combatem generais, que esgotam dinheiro. Não são tempos de paz, mira bem, bem, bem. Enquanto eles falam bem mais do que são, os nossos falam bem mais do que tem. Nós ainda é alta voltagem, só vírus de alto contágio. Pra valer a vinda a mensagem, não vinga-se o disco, isso é frágil. Ágil na pista, vida é viagem, ponto de vista é projétil. Não duvida de um sonho, moleque, amanhã é um solo fértil. No meio da neblina um raio, cê já sabe quem é. Dolce é atitude, né? Rap é Robin Hood, né? Guerra fútil pra ver quem mais curte. A revolução que ressurge, fé. Eu vou matar quem gosta de fingir. Quem não se defende vai virar defunto. Minha vingança vai ser um prato frio, por isso que eu tô encomendando presuntos. Que não falta no rap é cuzão que fala bonito e nunca diz nada. Que se foda meu palavreado, tô vendo bem poucos homens de palavra. Dou aulas com ensinamentos da pré-história até o pós-conceito. Respeita a cultura do gueto que sou e de esquerda lutar por direitos. O mundo de perna pro ar, no inferno criar, no inverno pra cá. Cês pode votar, eu só quero fumar, cês vão me julgar, mas eu só vim jogar. Não tô falando que eu vou mudar do mundo, gosto pra que eu só falei que o mundo tem que ser mudado. Cobro postura, sou só um vagabundo, eu nunca mais neguei que todos somos culpados. Caí, me levantei, a cada não me deixou mágoa. Se foi ao fundo do poço, em busca de novas águas. Acorda no pescoço, foi usada pra escalada. Quase me foquei, mas cheguei no topo do mapa. Vendo além que é logo ali, rezando por uma punch, eu rogo ali. Estilo de Muhammad, nômade, eu vim criando poesia igual um Hakim. O rap se tornou o Alcorão daqui, com a recitação de poemas assim. Que Deus seja dignificado, e o significado eu entendo pra mim. Sua verdade é referencial, seu herói é superficial. Mas que se foda o reverencial. Senhor do caralho, o estado é tão fraco que a força é policial. Motivação pras ruas, relatos soem como conquistas. Lembro das noites mal dormidas, pareciam não ser ouvidas. Orações sem respostas, mas das minhas veio comida antes de eu ser uma das apostas. E me perguntam por que tão agressivo. Olha de onde eu vim pra ser diferente, ainda não vi motivo. Quantas vezes fingi não ter fome por faltar o do lanche. Hoje olhar meu prato cheio da sensação de revanche. Algumas noites mal dormidas, mas na estrada. Vivendo de faixas, não de fachadas. Nem assunto são onde eu piso. Quem era promessa reclamando do que não é justo. Enquanto eu fiz o justo, aumentando o quanto custo. No meio da neblina um raio, você já sabe quem é. Gigante da Norte. Me sinto atemporal no verso. Escrevo sobre as rugas do universo, como se fossem as linhas do caderno onde tô imerso. Enxergando a verdade, os lodos tão disperso. Deforma o espaço-tempo desse mundo tão perverso. MCs além, nosso verso tem fragmento de pedaços do Big Bang. As rimas e batidas se encontram que nem planetas colidindo vida mais de 100. Ei, hey, Stephanie aqui, caiu a masquem. Chavão, batetado, convocou, nós vem. Óculos de radiação pros irmãos, nós vamos falar, se prepara pra tu Big Bang, fei. Nossa fala da nave, acabou o oxigênio e nós tava suave. Eles acharam uma porta, mas não conseguiram entrar. Não tem moral com o universo, não é que tava com a chave. Perdido numa ilusão, não se pode ver o tempo nem pegar com a mão. Não se pode ver o espaço e tocar com a mão, mas continua existindo, você queira ou não. Presos na dimensão da maldade, não conseguindo ver a verdade. Eu me despeço. desprendo da realidade. Rompendo espaço-tempo com minha sagacidade. Desde a física clássica até a quântica, sem sua visão romântica e velha presa informal. PT, PSDB, Partido Islâmico, Interpol. Nossas casas ainda giram em torno do mesmo sol. Chegou num boom bap pesado, lembrando os anos 90. Se o corpo tava parado, agora já se movimenta. Rap corta como faca de dois gume, te orienta. Não adianta dar uma de macho se é tua mãe que te sustenta. Ostenta, rementa, no seu não vai pimenta. Saiba seu lugar de fala, se não sabe o que uma mulher preta enfrenta. Nem argumenta com seu tesão que ficou sonolento. E sei que quer mesmo é chamar atenção. Cê não sabe nada do meu universo. Cara, gente branca, não existe racismo reverso. Muito pra esclarecer, o Egito escureceu. Cê não tá na minha pele, se pensa em fugir, lembre da coragem de Marielle. Presente, pois somos semente. Não entende a dor da chibata. Rima bem feita igual nó de gravata, que também mata. Viva Bambata, Stephanie, aperto de mão firme. Me defini, Zé Fini. Tô numa luta. Tô numa luta cansativa como jamais Steven. Steven. O rap já foi lean back, hoje o assunto é lean back, Jim Mac. Eu ainda toco nos pontos vitais, Jim Mac. Pelos campos minados, escapei da cilada bino. Vi o pó fazendo strike, ruas forradas de pino. Tipo Tom Hanks, vivo um náufrago, mas sobrevivo na ilha. Vendo a humanidade morrer na praia, igual os bebês da Síria. O rap foi caminho, fugi de um beco sem saída. Onde os sonhos custam caros, meus tô pagando com a vida. Hoje não é pra arrumar emprego, que estou dando entrevista. Viste a camisa do rap, normal esperar que ele me vista. Não é por fama de artista, vim pôr minha city no mapa. E quando eu for capa de revista, tu pode me julgar pela capa. Cês prenderam o Emicida, depois mataram Marielle. Quem é dedo na ferida, no final sempre se fere. Ainda somos a mosca na sopa que o sistema repele. Nós que mata um leão por dia, queremos casaco de pele. Corrupção gerando ibope pra novela e seriado. Novo mecanismo usado pra te manter alienado. Estado é igual banheiro público, ambiente tóxico. Sentam no trono, fazem merda, depois dão lugar ao próximo. E o povo no ócio, até o rap ficou dócil. Fim do bragadócios, assina o cheque, viram sócios. Eu tô ligado que negócios são negócios, mas inimigo enterrado ainda é meu combustível fóssil. Estúdio no centro, atentado na palme. Os humilhados serão exaltados, somos a voz dos excluídos. O rap é minha vida, Scratch é música pros meus ouvidos.